O Rei do Norte vai começar. O Rei do Norte vai começar. Alô! Venha viver experiência surreal com ele. DJ Tom. Máximo. Amor do Carabao. Dominando todos os ritmos que fazem a família dançar. Aqui, no Carabao. O Furioso do Marajó. E eu começo com essa. Canal no YouTube. DJ Tom Máximo. Máximo. Tom Máximo. Ao pôr do sol. Nosso amor não pode morrer. E aí? Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão. Te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, Máximo. Sem você não sei viver. E a produção baile, como é que é? Fico louco até só de pensar que você esteja amando outro em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Que ela é pra você, fala pra mim. Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. Só começando pra você. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. E o que que tem? Tem música suave. Aí, mó. As nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Pra quê? Pra lhe esperar. E tá preparado? Tudo está preparado. Só falta você chegar. O coração está acelerado. E esse corpo? O meu corpo inteiro está tremendo de vontade. E aquele desejo? Desejo louco de te amar. Alô! Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Máximo. Segundo dia sem você, saí com alguém. E amigo Marabá está aqui com a gente. Alô, Marabá! Ele, toda a galera aqui curtindo o Tom Máximo! Eu falei que no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. A primeira dama do Safadão tá aí! No quarto dia sem você, o que eu aprendi? Eita coisa boa! Acreditei! Minha vida, eu quero viver. Não preciso dançar comigo. Marcantes, e a noite vai uma criança. Vamos lá! A noite já vai.

braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Meu amigo Jango, Eliane da loja JE Boutique, tá aqui com a gente. E o Tom vai detonando. Nunca vi tanta lábia, essa mulher. E o Cláudio Pini Santos e a Larissa Landieri aqui com a gente. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer. Máximo. Tem veneno o teu sorriso. Eu até fiquei confuso com a história que contaste. E foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer. O caminho vai chorar. E a Cláudia de Vigia, porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto. E o Sinalzinho, tio Patinhas e a galera de Bragança. E o calor do teu corpo e a noite de dezembro. Terra da a melhor farinha de lá. Que a gente passou e a gente se amou. Você está dividida, eu posso. E a Tamara do Rock and Roll e a sua primeira dama. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Eita, Josemar. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chora. Não chore mais, meu bem. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. E a galera da te dá as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar amor. E a galera aí da 3A Boutique, a Bruna e Adriano Sheik, Tamara da Duque Golden e a primeira dama. Mais bela é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar como o sol e a mais bela luz do ar. Tentar amor. Como é que é? Ah,

Norte. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Um abraço a Gabizinha, a Dash Marquete e a Duda Josi, mexicano. Boga Ellen e a Ana Clara. E a Edilene aqui com a gente. Valeu! Te confessei, amor, que você me fez sentir. Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. Pergunta se já marcou no Instagram. Já marcou lá! Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo, tudo, tudo! Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Campos Marajoaras, para ser inserido na cultura paraense. Um tempo bom, né? Vi você passar. Te apaixonou? Me apaixonei no teu olhar. Coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você voltar, minha paixão. Porque realmente foi sua opinião. Você se machucou porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Diguis, mas você não ligou pros meus sentimentos. Kennedy da Sky tá aqui com a gente e o Sinalzinho. Encontrei o quê? Minha felicidade em outros beijos. Agora você sofre pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te desejo, me arrependi por te magoar. Já aprendi, não erro mais. Volte pra mim, te amo, te desejo, me arrependi por te magoar. Já aprendi, não erro mais. Volte pra mim, vem me amar. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Máximo, Máximo, Máximo. Máximo, o homem do alô. Aqui, papai e navegantes, vamos embora. O Tom Máximo direto do Carabao. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela tá? Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Tudo Banda Beijo Molhado. Festa, meu irmão. Beijo molhado. Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. Cadê a Deise? Quando ele voltou, assumiu de vez. E amigo Cílio Doideira. Filho da família Dinheiro aqui com a gente. Perdão. Dicilene da ilha de Cutijuba. Vai virando, vai virando, vira, vira.

sabes que eu te amo, não amo? Essa música aqui vai pra aquela galera lá do Tapanã, que hoje tá aqui, ó, e vai lembrar dessa canção aí, ó, do seu bairro. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso 48 horas em você. Te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera do pote. Eu sou do Tapanã. Novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã. Bora, rato! Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Galera do pote. Pergunta pro amor da tua vida se ela quer casar contigo, é sim ou não? Ou não, ou sim. Espero por você, volte pra mim. Sem você vou sofrer. E aí? Meu corpo sente a falta de você. Ou não, ou sim. DJ Tom Máximo. E você confia em mim. Sem você, não sei viver. Mas não tem jeito, você tem que entender. E aí, meu amor? Mas eu decidi, vamos voltar, amor. Não, eu não quero te ver chorar. Você, meu amor. Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor. Você pede o meu amor, e o que fazer não sei. Da menina quando eu conheci você, talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei. Eu sei, eu sei, se não entende o que aconteceu. E a menina? A menina não se já cresceu. Oi. Não consigo gostar. Bronze, tá aqui com a gente sempre. Ela curte o Carabao e hoje não ia ficar de fora de jeito nenhum. Bora, dois e... Oi! Esse amor é impossível. Toca mais uma! Canal no YouTube, DJ Tom Máximo, Máximo, Máximo, Máximo. Meu amigo Boga do Midback tá na área, e a sua esposa é Ellen. E me apaixonei, acreditei no seu olhar, e me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. Fala pra mim, fala, filha. Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te machuquei. Sincero, vai cantar comigo. Estou dividido. Desde que sei. Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Cadê aquela mulher que não depende de homem pra nada aí, hein? Aquela paraíso que não depende de homem pra nada. Canta comigo, vai, canta. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Tá fora, né? Mas é o seguinte, a parada é o seguinte aqui, ó. Você que tá solteiro ou solteira, um dia você vai se apaixonar. Até ontem só queria beijar na boca. Canta comigo, vai, vai. Mas até ontem eu queria morrer solteiro. Mulheres e gastar dinheiro. Sem norte nem sul. Eu, Bilardo, chegou! Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas, com medo de me apaixonar. Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas. E com medo de me apaixonar, meu coração ficou, Mas foi no teu olhar sosseguei. Encontrei, né? Juro, encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar que o meu mundo parou. O que, família? E a minha vida mudou da noite pro dia. O que ela quer beber hoje? O que tu quer beber hoje, gatinha? Gatinha, cê gosta mais de Red Label. Gatinha, cê gosta mais de Red Label. esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo. Quero ver, quero ver, quero ver, só você. Era você a mais bela. Cadê aquele amor do máximo? Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Eu. Não vá sem dizer seu telefone. Eu preciso saber. Como é que você tá? Estou como criança perdida. Você volta pra Belém do Pará, meu irmão! Quem sabe um dia eu faço uma canção. Meu amigo Johnny da Friboi, Tatá, Itajaí, você aqui. Vai! Uma melodia que traz você pra mim. Como Tom Máximo. Eu tenho com você. Qual é a nota? Dó, ré ou mi. canal no YouTube. DJ Tom Máximo. Máximo. DJ Edilson e Edielson são na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson são na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro. Bora dar um giro! Vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá emendo pra vigia, porque eu sou Príncipe Negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá, som da galera com certeza tá por lá. Pulo no bairro da queimação, ver o Edilson e Edilson, meu irmão. Machuca, Tom. Essa música aqui, ó, é pra você que teve um relacionamento laica. O cara não te procurava mais na cama, não tinha mais amor, só tu sabes. Oh, eu sei. E aí? Porque a nossa vida em rotina se transformou. Tudo, tudo. Tudo que eu quero é acender a chama de uma paixão que como... Fala pra ele assim, ó, fala pra ele. Sei que a gente... Todo mundo sofre, né? E sofre bem logo pro colo. Perdoa, amor, os meus sonhos. Mexe com o coração das meninas, Tom! Tem muita gente que vai lembrar da área da Sudã, Carrossel, Caldeirão do Alan. Ixi, meu irmão, tem muita coisa pra lembrar dessa noite. Estou aqui pra te dizer bye bye. Quero dizer. E aí? Que já não dá mais pra ficar aqui sem o teu amor, sem os beijos seus, sem ter você. E aí, como é que você tá? Sozinho eu vou à procura de um novo amor. Sei que eu vou encontrar. Não quero mais sofrer o tanto que sofri. Por isso hoje mesmo eu vou sair. Banda Desafio é show. Vai lembrar que na época era lançamento, era lançamento ela. Oh! Pedindo seu olhar, fiquei louca por você. Era lançamento, não era, Loura? E aí, minha filha? Mas eu não vou deixar ninguém se envolver. E ela sabe. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Não deu em nada, em nada. Só prejudicar a relação do nosso amor. Bora, rebelde! Em vão, porque eu te amo. Te amo. Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando. Você fez de tudo, o cara não te deu valor. Aí você veio pra cá pra Navegante, não é? Canta pra mim, vai, vai! Eu já fiz de tudo, mas você não veio. Diz que até te matar, né? Até já tentei me entregar. Às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal. lado, cara, e viu muitas conversas. Sabe que ela fica com raiva, né? Aí eu te pergunto. E aí, já passou a raiva? Tá tudo bem? Então tudo bem, você decidiu pensar mais. E amigo Gugu Promoter e a sua primeira dama, Priscila. Se é assim, tanto faz. Não é o final. Não é o final. A gente dá certo. Te fiz mil apelos, você nem ligou. Seu orgulho pode acabar com tudo. E eu só quero te falar. Fala, fala. Que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve. Não se abre mais. Mas vou mudar. Meu bem, não desista de me amar. Siga meu canal DJ Tom Máximo. Tom Máximo. E ative o sininho.